Franca, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizo, para quem não sabe, e para quem sabe também. E eu ouvi uma risadinha sacana ali agora. Aliás, temos vinhetinhas novas hoje no programa. Oi! Vai, Tuizinho aqui, ele. Por aí. E hoje o programa tá muito especial, porque eu tô aqui do lado de um grande figura, um grande queridíssimo amigo das antigas, né? A gente conhece desde 2007. 14 anos que a gente se conhece. Nossa. E, a gente não tem nada programado, como sempre, como todo programa Lixeirinha é meio assim. E a gente não sabe o que vai rolar hoje. Eu tive várias ideias aqui, eu tava há pouco tempo atrás cagando e pensando que eu poderia separar os lados do estéreo nesse programa em especial. Porque a gente vai falar mesmo nesse programa e... Eu tô aqui do lado do Astor e ele tá passando uns dias aqui conosco em São Paulo. E uns dias, assim, surreais a gente tá... Passando mal, assim. Passando mal, não dá mais, assim. Fritando a mente. É, ninguém se aguenta mais aqui. O Lorian deu uma desbundada ali, ele... Que nele não aguentava. Não aguentava e... Infelizmente ele não vai participar do programa. Mas a gente tem a participação do Silvio Santos. Como é que é? Ah, você não acreditou, eu vi pra Franca. É, porque eu sou dono da Unifrangos. O que é Unifrangos? Unifrangos é a universidade pra galináceos, né? É óbvio, é, mas... Pra toda a espécie. Vai toda, Chester, peru, codorna, perdiz... Ah, véio, tudo que é galinha, tudo que bota ovo, tem lá. Entendi. Um dia eu tava no espetinho lá em Franca e eu fiquei muito sem graça, porque sem jeito, assim, o garçom chegou pra mim com um cardápio. Eu perguntei pra ele, olha, é espetinho de quê que tem, né? Ele começou a falar. Eu comecei a rir, me deu uma crise de riso, assim, daquelas nonsense aleatórias que a gente não sabe o que vai ter. Aí ele começou, galinha, vaca, frango, boi, sapo, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a rir, ele percebeu que eu tava rindo, ele começou a rir também. Eu falei, olha, me dá uma linguiça apimentada e tá tudo certo. Deu, né? Deu. Minha namorada foi uma vez pra um rodízio e lá eles tinham rodízio de rã, né, de carne, de avestruz e tal. E ela, pelas tantas, ela perguntou, não, e aí, como é que funciona esse rodízio? Aí o cara falou assim, não, nós aqui temos um imenso rodízio de carnes eróticas. Eróticas? Eróticas? Como assim eróticas? Aí ela foi olhar assim, rodízio de carnes exóticas. Ah, é a mesma coisa, no fim. Nada, com certeza, né? É. Carne tailandesa, né? É, tipo, pois é. Né? Massagem, e massagens de carnes tailandesas. Uhum. Sim. Aqueles então, fazão, né? Eu não sei se tem alguma sugestão pra gente já começar a abrir esse blocão do programa. Como eu já disse antes, eu tava pensando como seria o formato desse programa. Então, vamos abrir o programa com o Sol, uma prévia aí do meu disco. É mesmo? É. Você pode disponibilizar pra nós? Pode disponibilizar, uma versão demo, é uma prévia. Olha só, apresentão aí pros ouvintes do Lixeirinha. Exato, versão, o arranjo já é esse, mas os vocais vão mudar. A gente tá gravando agora, vai ter um vocal feminino. Vocês vão ouvir uma voz de ET aí cantando, que sou eu, travestido, de Doris. E de Doris. Mas aí na versão final deve ser a Frances que vai cantar. Mas é isso. Esse é o pré-mix, então. Esse é o pré-mix. É o pré-mix. Ah, entendi. E tem mais alguma coisa a falar dessa música? Olha, então, basicamente é a música que abre o disco, é a música, carro-chefe do disco, e é uma música, assim, ensolarada, que não tem nada a ver com o resto do disco. Não se engane, o disco é horroroso. Mas é uma música, assim, pra cima e tal, felizona. Daquelas de acordar e passar manteiga no pão, assim, de felicidade. Que legal. Né? Então, qual é o nome da música mesmo? O Sol. O Sol. O Sol. Vamos ouvir aí, então, como é que é? É Astor mesmo? Astor? Astor morreu. Astor morreu. Porque eu morri, só pra constar. É. Astor sou eu e eu morri. O Astor morreu com a música O Sol. Eu não morri com a música O Sol. Astor morreu e a música é O Sol. Oh yeah. Daqui a pouco a gente volta com Lixeirinha, não sai daí. Quase nada que tá sendo feito de dependente assim, no Brasil. É, eu também não. Não é? Por isso que esse programa tá, tipo, se descaracterizando um pouco, sim, sabe? Tipo, saindo, assim, perdendo as estribilhas. Ia. Bom, estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha na Rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizo. E a gente acabou de ouvir a música do Astor aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não, eu não espero isso. Não, então, Ski. Tu já foi assaltado alguma vez? Aqui em São Paulo? Não, em algum lugar. Não. A raposa é ágil, né? A raposa é ágil. É verdade, você me contou isso. Então, não rola. Eu queria aproveitar esse bloco que a gente ouviu o Astor e, de repente, dar uma música minha aqui também. Porém, tem muita coisa que é difícil de escolher. Posso escolher? Porque tu vai escolher pior, com certeza. Pode, eu pensei na Prolegômenos, mas... Não, Deus livre, Prolegômenos. Prolegômenos é tipo... Ele tocou 30 segundos aqui do disco dele, Prolegômenos, e morreram todos os gatos, cachorros e periquitos do prédio, assim. É, praticamente. Sério, tipo, todos. E inclusive um mendigo lá embaixo, no térreo. A gente tá no terceiro andar. Um mendigo no térreo entrou em combustão espontânea na hora. Queimou. Assim, então, tem esse fenômeno, né, cara? Tem esse fenômeno, esse disco tem isso. Mas, então, acho que a gente podia... Você já tocou Lulu Santos já no seu programa? Não, nunca, então, é uma boa. Então, acho que a gente podia colocar uma versão do... Não sei se tu tiver um ao vivo bem gravado. Tem sim. Então, pode ser um ao vivo de Lulu Santos. E depois a gente podia continuar com... A gente pode botar uma do Brett and His Songs. Boa ideia. Que é o nome do Tuizinho, antes dele ser Tuizinho e tal. Quando ele ainda era, tipo... Gente. Adolescente. Eu nunca cheguei na fase adolescente ainda, mas eu era mais criança ainda. Isso. Eu gravei esse disco em 2001 e remasterizei ele no ano passado. Porém, a gente já ouviu uma música aqui no programa Lixeirinha, Gold Snake, que é a faixa título que abre o álbum. E eu não costumo repetir coisas aqui no programa, então... A gente pode ouvir, por exemplo... Stay, que é a segunda faixa do Stay disco. Stay é muito bom. É uma barulheira, guitarrenta, assim... Não, bonito. My Bloody Valentine bem ficou, bonito. Ficou milionário, assim, fazendo o que o Tuizinho fez melhor, assim. Então, enfim... Eu acho ela bem funk, assim, não tem não, muita... Não, é linda. E depois ela, depois de muito tempo, ela se transformou numa música chamada O Dia Mundial do Orgulho Ney. Porém, não existe gravação dela ainda... E por hora a gente fica então com Stay. Não, primeiro Lulu Santos, seguida de Stay. Ou Stay e Lulu Santos. Tanto faz, pode ser Lulu Santos e depois Stay. Lulu Santos e depois Stay. Segurem o tchan, até mais. Yeah. Vai, volta já e foi! Lulu Santos. Santos.